uma serenata, com a lua na imensidão de minha alma ferida. Ouça, viola sentida, minha triste confissão. Viola sentida que toca nas noites de lua, como uma alma que geme nas trevas perdidas. O som de tuas cordas vibrando dentro da noite são como frios punhais retalhando minha vida. Sinto o cansaço dos anos gelando minha alma. O tempo sempre seguindo seu ritmo forte. Porque não para a viola, se você bem sabe que da vida agora só espero a morte. Pare, viola sentida, não torture meu coração, trazendo em meu pensamento saudosa recordação. Farras, amores, orgias, prazeres desfeitos, já sepultados no tempo dos anos passados. Hoje o que resta de outrora é grande saudade. Saudade fria que mora em meu peito cansado. Viola sentida que sabe meus grandes segredos, porque segui os meus passos na longa jornada. Teus são hoje são espinhos que forram o leito da estrada que sigo ao rumo do nada.